Intercâmbio Silver Foxes, programas 40+, a STB elaborou um programa ideal para quem acredita que não existe idade para viver uma experiência incrível no exterior, mas que prefere conviver com pessoas da mesma idade durante a viagem. Os programas Silver Foxes foram desenvolvidos exclusivamente para a faixa etária acima de 40 anos, combinando aulas de idiomas com atividades em grupo, passeio pelo destino, atividades culturais e gastronômicas. E não esqueça, se o objetivo é estudar, trabalhar ou os dois, a STB tem o que você precisa. Mais informações, stb.com.br ou Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1812. Fone 86 981 66 37 97. A Teresina FM te leva ao show do José Augusto. Participe da nossa pesquisa enviando a palavra pesquisa para o WhatsApp 86 99 720 111. Responda todas as perguntas e concorra. Show do José Augusto é com a Teresina FM, a rádio que te leva para os melhores eventos. Participe, pesquisa Teresina FM 86 99 720 111. Se você quer ser um grande motorista, encarar o trânsito com seriedade, a sua autoescola é destaque, sinônimo de responsabilidade. Só temos profissionais para lhe orientar. Venha conhecer as leis e no trânsito também ter sua vez. Eu não quero outra não, com destaque não ando na contramão. Com as outras não me iludo, autoescola é destaque, esse nome de estudo. Fone 3220-1925. Destaque! Teresina FM quer saber a sua opinião. O que você está achando da nossa programação? Quais horários você mais ouve? Tem alguma crítica, sugestão, elogio? Participe. Envie a palavra pesquisa que mandaremos o formulário para você preencher. É bem rapidinho. E com o envio concluído das respostas, você concorre a prêmios. Para o Dia dos Namorados, temos um par de ingressos para o show do José Augusto. Pesquisa Teresina FM. Participe. Contribua. Jornal da Teresina, segunda edição. Seu jornal na hora do almoço. Oferecimento: Reve. Peças para toda a linha automotiva. Pediu, chegou. STB Intercâmbio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1812. Fone 86981663797. Ótica Jockey. Sua visão em boas mãos. Endereços: Rua Miosotis, 1091. Jockey, Barão de Gurgueia, no Carvalho Tabuleta. E Rua Davi Caldas, 227, Praça João Luiz. Teresina FM informa a hora certa. 1:10. Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço. Seu informativo na hora do almoço, de volta, Jornal da Teresina, segunda edição, na 91,9 até as 14h. Luciano, o Haddad admitiu uma nova mudança no IOF e defende reformas. Vamos conferir agora com a Agência Rádio Web. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo deve voltar a alterar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A ideia, segundo ele, é corrigir distorções e evitar que o ajuste seja apenas paliativo. O tema voltou à mesa após a reação negativa do mercado ao decreto que aumentou o imposto e também sobre a dura posição tomada pelo Congresso Nacional contra o decreto. A proposta foi alvo de críticas dos chefes do Legislativo, que negociaram um prazo de 10 dias para o governo apresentar alternativas. Mas, segundo Haddad, não será preciso esperar tanto. A expectativa é chegar a uma decisão até quarta-feira, antes do presidente Lula embarcar para a França. Acertamos fazer duas coisas. Primeiro, corrigir outras distorções do sistema financeiro. para abrir espaço para a calibragem do decreto do IOF. Segunda coisa que nós combinamos, colocar qualquer alteração no âmbito de reformas estruturais. Porque senão o que, que vai acontecer? Todo ano nós vamos ter que fazer ajustes pontuais para preparar a peça orçamentária do ano seguinte. Isso não é bom. Haddad defendeu que as soluções de curto prazo venham acompanhadas de reformas estruturais, como redução de benefícios fiscais e a revisão de gastos obrigatórios. Ele voltou a mencionar temas como supersalários e aposentadorias dos militares, que já foram enviadas ao Legislativo como exemplo do que pode avançar. A estratégia do governo é buscar um equilíbrio entre previsibilidade e arrecadação, sem depender apenas de ajustes temporários, como a alta do IOF, por exemplo. O objetivo, de acordo com o ministro, é garantir sustentabilidade fiscal e segurança para os investidores e para a população. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O Brasil é oficialmente reconhecido como uma zona livre de febre aftosa. Mas nós vamos conferir antes, Luciano, uma matéria da agência Rádio Web, super interessante, que fala sobre o aprendizado da matemática que deve ser incentivado desde a pré-escola. Superar as dificuldades de aprendizagem das crianças em matemática com práticas pedagógicas bem-sucedidas e pesquisas e projetos inovadores na educação infantil. Iniciativas com esse objetivo, especialmente em escolas públicas, podem ser reconhecidas e apoiadas pelo edital de letramento matemático na pré-escola. A iniciativa do Itaú Social, com o apoio da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, está com inscrições abertas até o dia 6 de junho. Os selecionados recebem até R$ 80 mil, conforme a modalidade de inscrição. O cenário que motiva o edital é explicado por Sônia Dias, que é gerente de desenvolvimento e soluções do Itaú Social. As crianças menores, elas chegam mais abertas para a aprendizagem da matemática e que ao longo da sua vida escolar, elas, por conta de dificuldades, de desafios na aprendizagem ou muitas vezes também dificuldades dos professores em lidarem com a matemática e deixarem a matemática de uma forma mais inclusiva, desafiadora, os estudantes vão perdendo esse interesse, vão se afastando da matemática e tendo mais dificuldades. Então, por isso, a gente quer, por meio do edital, apoiar, né, e reconhecer essas iniciativas. Podem se inscrever profissionais da educação, como professores, coordenadores pedagógicos, gestores de escola e também profissionais e organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades. Sônia Dias explica as modalidades previstas no edital. As inscrições podem ser feitas na modalidade reconhecimento, e aqui nessa modalidade são as práticas que já aconteceram em sala de aula, que já aconteceram com os estudantes, que já foram desenvolvidas na pré-escola. E na outra modalidade, que é fomento, podem se inscrever projetos ou pesquisas aplicadas, que sejam em parceria com a instituição da educação infantil. As inscrições são feitas pelo site itausocial.org.br/editais. O endereço também disponibiliza mais detalhes. Os resultados serão divulgados em setembro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. 1:16, Luciano Coelho, vamos com mais informações. Tem uma novinha de agora há pouco? Por favor. A juíza Júnia Fialho, que assumiu aí o processo que trata da vereadora Tatiana Medeiros, autorizou a prisão domiciliar para a vereadora. Só que ela não está autorizada a voltar para as funções de vereadora. Ela vai para casa e vai usar a tornozeleira eletrônica. Então, apesar da liberação para a prisão domiciliar, ainda há as cautelares e não autoriza ela reassumir como vereadora, e sim ela continuar em casa, afastada e respondendo às demais cautelares impostas pelo judiciário enquanto tramita o inquérito e a investigação que apura o caso. Luciana, a alça do viaduto do Higino Cunha, Luciano, localizada ali no trecho entre as duas, entre as ruas Elias Ide e Coronel Clérel, no bairro Ilhota, sentido norte-sul, segue fechada, viu, pela Águas de Teresina. O trecho passa por uma intervenção, na verdade, na rede de esgoto. A previsão é que seja liberado na noite desta terça-feira, por volta das 6 horas da tarde. Boa tarde, Luciano, Lilian e ouvintes da Teresina FM, ouvindo aqui de Monsenhor Gil. Luciano, não dá para entender essa justiça do Piauí sobre essas joalherias que foram fechadas com a apreensão de joias roubadas. Por que não fazem o mesmo com as sucatas de carros e motos que já foram encontrados, vários veículos roubados? Os proprietários pagam a fiança e continuam seus negócios. É muito errado. Participação aqui do Denis Franco, Luciano. Essa operação de hoje diz respeito a uma ação de uma quadrilha que estava atuando na cidade para roubar e revender. Então, eles foram atrás da... Já prenderam a quadrilha que roubava e agora foi para que estava receptando. O caso das sucatas... Tem também sucata que faz desmanche de veículo, tem sucata que vende peça roubada. Agora a polícia tem que investigar, apurar e definir quais são. Participação também do Júlio César. Boa tarde, Teresina FM. Boa tarde, ouvintes da Rádio Teresina FM. Esse negócio de regulamentação das redes... para combater a mentira e a fake news, isso aí é balela. Opinião não é para ser crime, não, entendeu? É liberdade de expressão. Se prepara, né? Desde 2018, nós ouvimos uma pregação contra a liberdade, né? E isso vai acontecer. A mídia aparelhada pela corrupção, né, está usando esse falso termo, fake news, para começar a fiscalizar as redes sociais, né? Combater a mentira, né? E sendo que ela mesma é que pratica a mentira, né? Através das programações da TV, das emissoras, dos artistas e dos corruptos, né? Se prepara, Brasil. Para quem já foi um país livre, futuramente será um país da ditadura do judaísmo, né? Que se tornou parcial por um dos lados da política e a população vai sofrer. Principalmente aqueles que sorrem hoje e que aplaudem as injustiças que o STF vem cometendo dentro de muitos meses. Que é o Júlio Nova Teresina. Vamos conferir agora a participação do Francisco Ferreira. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos, né? Luciano, eu vou só deixar uma indagação no ar. Deixar uma pergunta mesmo aí, né? Para o superintendente da Nestrans e da prefeitura em geral. Qual foi o real motivo deles querer liberar essa faixa exclusiva para aplicativos de carros, né? Por que a pergunta? Porque foi uma medida, Luciano, que na minha opinião está dando certo. Até eles têm as estatísticas, eles gostam muito de trabalhar com estatísticas, e segundo eles, os acidentes de moto e carro diminuíram muito, muito, muito. Aí a pergunta é, por que diminuiu a questão dos acidentes? Melhorou o fluxo e eles querem mudar, colocar os carros novamente junto com as motos. Por isso que eu digo, eu não entendi porque ele gosta tanto dessa pista que está dando certo e eles querem mudar isso aí. Na minha opinião, não dá certo isso aí. Mas, minha opinião. Boa Boa tarde para o Jefferson do aeroporto, que está sintonizado. Luciana acabou de falar, Jefferson, sobre a informação aqui da prisão domiciliar da vereadora Tatiana Medeiros, viu? Alô também para a querida Rosivânia. Boa tarde, Lilian Oliveira e Luciano Coelho, os ouvintes também. Um abraço, Rosivânia. Muito obrigada pela sintonia de sempre, Moisés Duarte também. Luciano, a Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira uma adolescente suspeita de envenenar Ana Luísa de Oliveira Neves, de 17 anos, que morreu no domingo após consumir um bolo de pote na região metropolitana de São Paulo. A jovem, também de 17 anos, confessou o crime e disse que colocou arsênio no doce por ciúmes, Luciano Coelho. O bolo havia sido entregue por um motoboy na casa de Ana Luísa como um presente. Junto à embalagem, um bilhete que dizia: um mimo para a garota mais linda que eu já vi. Poucos minutos depois de comer o doce, né, a jovem começou a passar mal e foi levada pelo pai ao hospital. No local, ela foi diagnosticada com um quadro, né, de intoxicação alimentar, sendo submetida à medicação e soro. Ana Luísa recebeu alta hospitalar, mas no dia seguinte voltou a passar mal e ela foi levada a um pronto-socorro, onde chegou morta já, Luciano. A Polícia Civil descobriu que no último dia 15, uma outra adolescente, amiga de Ana Luísa, também passou mal ao comer um bolo de pote que foi entregue por um motoboy. Ela foi levada ao hospital e está bem. A partir dessa informação, os investigadores passaram a analisar imagens de câmeras de segurança e conseguiram identificar o motoboy que fez as entregas. Ele indicou aos agentes o endereço onde havia retirado as encomendas. E lá, os policiais encontraram a suspeita que, na companhia da mãe, foi levada para a delegacia. E ao delegado, a adolescente confessou ser a responsável pela tentativa de envenenamento da primeira vítima e pelo envenenamento de Ana Luísa. Ela relatou que comprou o bolo de pote em uma doceria, fez um brigadeiro que usou como cobertura, né, dos bolos e colocou lá o óxido de arsênio por cima. A jovem disse que escreveu os bilhetes que foram entregues junto com os bolos e que nos dois casos queria apenas dar um susto nas vítimas por causa de ciúmes. Ela afirmou que comprou produto químico altamente tóxico na internet. Com a confissão, o delegado fez a representação pedindo a apreensão por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e homicídio qualificado pelo emprego de veneno. A adolescente será apresentada nesta terça-feira a um juiz da Vara da Infância e Juventude que irá deliberar sobre a apreensão e medidas socioeducativas, Luciano. Caso triste. Uma hora e 24 minutos, Luciano Coelho. Notícia? Notícia. Lilian, estava verificando bem aqui algumas informações. Está previsto para, a partir de hoje, uma redução no preço da gasolina. Quando é para dizer que vai aumentar? Quando dizem que vai aumentar, ela já aumentou. Quando é para baixar, a gente fica aguardando, né? E nós tivemos aí uma fiscalização que está sendo feita por parte do PROCON e também do IMEP, sobre o funcionamento de alguns postos de gasolina para o cumprimento dessa determinação. Então, a previsão é que o preço do combustível baixe em média 12 centavos por litro da gasolina comum. E aqui tem alguns postos que são rede, né? Para você ter uma ideia, que tem uma pessoa só que tem mais de... tem 80 postos. Uma única pessoa. Então, está sendo feita aí uma fiscalização para que garanta que os postos realmente façam a redução do valor previsto, que é o da redução. Porque muitas vezes os gerentes ou os proprietários desses postos alegam que só podem baixar depois que zerar o estoque do combustível que foi comprado com um preço diferenciado. No entanto, quando é para aumentar, independente de ter estoque ou não, eles aumentam imediatamente. Então, vai haver aí uma fiscalização para que se certifique-se que o combustível distribuído no estado do Piauí tenha essa determinação, que foi uma determinação da Petrobras em reduzir em pelo menos 12 centavos por litro. E garantir também, claro, a qualidade desse combustível. Uma hora e 27 minutos, Luciano Coelho. Vamos com a participação dos nossos ouvintes. As participações dos nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. Eita, tá muito alto o volume do rádio. Alô? Boa tarde. Alô? Oi, quem fala? É Fábio Brito da Psa. Oi, Fábio. Vou baixar o rádio. Um abraço pra você e pro Luciano. Coronel Lígio, eu tive com ele até as 11h40, ele me deixou aqui na higiene com ele na PSA, disse que está ouvindo você. Coronel Lígio foi comandante da polícia, sempre estou acompanhando ele na Associação dos Inativos, aqui na Quintino Bocaiú, perto da Joaquim Ribeiro, aqui na região Centro-Sul. Um abraço para o professor Cássio João Gomes, Monte Castelo, Pedro Prêmio Sul, Yasmin e a Luiz no São Joaquim, seu Francisco Ari, para ser distrito. Isso é de Massoalho, na linha Nogueira Centro-Norte, ali perto da Campos Salles. E dizer, repetindo várias vezes, que esse cidadão falou a respeito do aplicativo, que anda com medo de andar na cidade, eu já fui várias vezes no Monte Castelo, e aqui mesmo perto dos seis distritos, ameaçado por vários elementos drogados aqui. Tem um elemento ali, que ali na região ali do Premensul, que olha na Henrique Dias, perto do comercial Zé Carneiro, ele anda com a faca de um colégio ali perto da companhia do Monte Castelo. Ela me ameaçou duas vezes e ainda sou plano de estudante, viu? E as viaturas, o pessoal tinha mandado denunciar que só tem dor nas viaturas, porque os novatos estão tudo indo para repartição, viu? Como é que entra policial novato para ir para a rua e vai para repartição? Eu apresentei uma viatura dia 18 agora do mês passado, pelo Prêmio Sul, tem que chegar duas horas depois. É porque um policial antigo me disse que pedia 30 policiais para o primeiro batalhão e não tinha. Para cobrir lá o primeiro batalhão. Por isso que a viatura demora a chegar numa das ocorrências, viu? Que o novato está tudo indo para a repartição. Quem mandou denunciar foi o povo antigo, a Polícia Militar, viu? Obrigado, Fábio da Sarra. Obrigado. Bom dia. Bom dia. É, Luciana, o sinal dessa ligação não está muito boa, não, viu? 1h29 minutos, Luciano. Vamos. Só rapidinho aqui, enquanto a gente vai para o intervalo comercial, Lina, atualizar a situação aí da decisão da doutora Júnia Fialho, que autorizou a prisão domiciliar da vereadora Tatiana Medeiros. Ela deve passar por um tratamento psiquiátrico supervisionado. Ela vai usar tornozeleira eletrônica, ela não vai poder utilizar as redes sociais e ficar em casa. Ela não foi autorizada a voltar para as funções como vereadora. Ela não vai voltar ao cargo público. Então, confirmado a convocação do suplente Leônidas Júnior para assumir a partir de amanhã uma cadeira na Câmara Municipal como suplente. E a vereadora ficará em casa usando tornozeleira eletrônica sem poder acessar redes sociais e sem também poder frequentar alguns ambientes. São as medidas cautelares que foram adotadas em decorrência da liberação dela da sala de Estado-Maior do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Muito obrigada pelas informações, Luciano Coelho. Intervalo comercial, não sai daí. Voltamos já já. Teresina FM. Se você pensou em peças pro seu carro, caminhão pra van e picape também. com qualidade garantia, o melhor preço todo dia. Vem pra Rap que a sua peça a gente tem. Pediu, chegou aquela peça que faltava. Pediu, chegou aquele óleo que acabou. Pediu, chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou. Se é peça automotiva, na Rap pediu, chegou. Rap, fazendo seu caminho melhor. Pediu, chegou. Pensou peças? Pensou REV. A REV é a mais completa loja e distribuidor de peças para veículos de todas as marcas. Temos peças para veículos de passeio, picapes, ônibus, vans e caminhões. Tudo em um só lugar. Ligue 86-2107-1900 e faça o seu pedido. REV, fazendo o seu caminho melhor. Avenida Getúlio Vargas, 2049, Tabuleta, Teresina, Piauí. 86-2107-1900. Pediu, chegou. Acesse o site rev.com.br e siga nossas redes sociais. Instagram, rev_Teresina. Facebook, Rev Teresina. Viajar para o exterior é uma experiência incrível. E ter a moeda certa em mãos faz toda a diferença. Na primeira classe câmbio, você troca seu dinheiro com segurança, transparência e as melhores cotações. Operação ágil e confiável, para você viajar com tranquilidade. Diversas moedas estrangeiras, como dólar, euro e a conta global. Totalmente digital para sua comodidade. Converse agora mesmo com a primeira classe câmbio no Teresina Shopping. Loja 281 e faça sua troca com quem entende do assunto. 86-981-05-4601. Sua viagem começa aqui. Bora tratar sobre o saneamento básico de Teresina. Saneamento é um dos principais indicadores de qualidade de vida. E como a cidade de Teresina está em relação a abastecimento de água e esgotamento sanitário? O Pedro, coordenador de obras, explica pra gente. Teresina universalizou o abastecimento de água. E o que é isso? Hoje, a água tratada chega com regularidade para todos os teresinenses. E 59% da capital tem infraestrutura de esgoto, acima da média nacional. E a meta é ampliar. Em se tratando de saneamento básico, Teresina vai ser referência no Nordeste. Tratando bem a nossa água, saúde e natureza. Águas de Teresina. O convite que tenho pra você, Mundo Sesc, é pra conhecer o nosso mundo. Atenção, educação, futuro tá na mão. Cuidado, saúde, música, informação. Dança, teatro, diversão. Esporte, lazer, amor pra oferecer, dedicação. Onde o Sesc está, tem desenvolvimento e bem-estar. Pulo Sesc, venha conhecer e viver. Está chegando o grande dia. José Augusto, comemorando seus 50 anos de carreira. Com o show Histórias em Canções. 12 de junho, Dia dos Namorados no Teresina Hall. Ingresso pista próximo da virada de lote no site i9tickets.com. Mesas esgotando. Vendas no Espaço Pecato, Avenida Jockey Club 1025. Prepare-se para uma noite de muito romance e emoção. Garanta já o seu. Vai ser sensacional. José Augusto, no Dia dos Namorados, Teresina Hall. Realização Valeu Produções. Um lugar de tranquilidade, em contato com a natureza. Na Quitanda Peti é o lugar certo pra se alimentar. Vem pra cá relaxar. Comidas típicas, churrasco na brasa, chalés e piscina, toda a família vai gostar. Quitanda Peti, uma delícia. WhatsApp 98172-3030. Jornal da Teresina, segunda edição. Seu jornal na hora do almoço. Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. Pediu, chegou. STB Intercâmbio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1812. Fone 869-8166-3797. Ótica Jockey, sua visão em boas mãos. Endereços: Rua Miosotis, 1091. Jockey, Barão de Gurgueia, no Carvalho Tabuleta. E Rua Davi Caldas, 227, Praça João Luiz. Teresina FM, informa a hora certa. 1:36. Jornal da Teresina, segunda edição. T2 de volta na 91,9. Isso mesmo, muito obrigada pela audiência, pela participação também até as 14h, viu? Com muita informação, ainda tem informação, então continua sintonizado. E agora eu tô aqui com o Roberto da Biotop, que vai falar do biomagnésio. Você tem tido dificuldade para dormir? Pois é, a insônia afeta muitos brasileiros e dormir mal é viver cansado e sem saúde. Por isso que hoje vamos trazer aqui um mineral que ajuda muito nessa questão. Um mineral que ajuda muito nessa questão. E quem vai falar sobre isso é o Roberto. Oi, Roberto, boa tarde. Boa tarde para toda a sua audiência. E olha, o que você acabou de falar aí é uma grande realidade e que a grande maioria da população não consegue entender. A insônia é um problema seríssimo e, olha, pode causar vários danos ao seu organismo. Só para dizer, um deles é problema cardiovascular. E é importante que você adote medidas que possam dar a sua vida. Como, por exemplo, dormir bem, praticar atividade física, e você também tem que ter total atenção na sua alimentação. E é por isso que a gente sempre diz, não é somente o produto, não é somente o superalimento, a suplementação que vai fazer milagre na sua vida. Não, você tem que adotar essas medidas para que você possa efetivamente ter qualidade de vida. Hoje eu estou aqui no call center, a gente está ouvindo o pessoal ligar, a gente está ouvindo os depoimentos. E olha, muita gente falando que está adorando utilizar o biomagnésio. Roberto, o biomagnésio pode ajudar com a pressão arterial elevada? Exatamente. Essa é a grande vantagem dele, Lília. Vai te ajudar na pressão arterial, vai te ajudar também em relação à questão da diabetes, vai segurar, né? Vai conseguir segurar o seu índice glicêmico. Ainda que você tenha problemas de colesterol, de diabetes, inchaço, as dores, incomodar, a insônia, tudo isso ele vai trabalhar. E detalhe, não tem contraindicação, não tem efeito colateral e você pode usar sem medo de ser feliz. O magnésio realmente não pode faltar na vida das pessoas. E para facilitar... Desculpa, para facilitar vai ter promoção, não é, Alberto? Claro que tem promoção. Olha só, eu costumo dizer que quem ama, cuida. Então, como está chegando aí o dia dos namorados, é claro que você precisa de saúde. E aí, para ter saúde, você precisa cuidar. Então, preste atenção no número que eu vou te dizer agora para você conseguir garantir o seu. 0800-278-0025. 0800-278-0025. É para garantir o seu com 60% de desconto. E olha, você vai levar para casa um presente, um massageador elétrico. Gente, não tem nada mais gostoso do que uma massagem relaxante. Você liga, compra e ganha um. Não é sorteio, não é brinde. Mas você tem que ligar, tem que fazer a sua parte. 0800-278-0025. 60% de desconto para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora. E, ó, você não paga a ligação, não paga o frete. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Mas tem que ligar. 0800-278-0025, Lilian. Obrigada, Roberto. Até a próxima. Até a próxima, querida. Então peça agora o seu biomagnésio no 0800-278-0025. Esse é o número para quem quer recuperar o seu bem-estar. Então aproveita a promoção especial. Eu aqui quase faltei a voz, viu? Uma crise de tosse, mas é assim mesmo. O programa ao vivo acontece. 0800-278-0025. Uma hora e 41 minutos. Vamos saber agora, entender, na verdade, qual é o impacto da ação de Trump contra Alexandre de Moraes. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, continua sintonizado aqui na 91,9, que nós vamos saber agora com os nossos parceiros da Agência Rádio Web. Nessas últimas semanas, muito se falou sobre as medidas que o governo de Donald Trump vem tomando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes. Essas medidas, elas acabam, obviamente, impactando muito a relação diplomática entre os dois países. A Embaixada Brasileira em Washington e o Consulado Brasileiro na Flórida já estão atentos, via instruções do governo brasileiro em Brasília, para reagir e, antes de mais nada, negociar com autoridades americanas para tentar, a fundo, entender o que está acontecendo e evitar que isso gere uma escalada na relação entre os dois países. Essa posição do governo Trump contra o Alexandre de Moraes, ela é uma posição que foi estimulada, de certa forma, pela família Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas isso teve um papel muito pequeno. Na prática, grande parte do estímulo partiu de algumas empresas na área de tecnologia, até porque isso acabou sendo o ponto central. Muitas dessas empresas que não são conhecidas pelo grande público americano, pelo grande público brasileiro, mas que isso acabou estimulando uma ação do governo americano que, de certa forma, já estava prestes a acontecer. Não necessariamente contra Alexandre de Moraes, mas em relação a vários outros alvos no mundo. Era uma decisão que o governo americano, via o Departamento de Estado e Marco Rubio, já vinham trabalhando há muito tempo para poder aumentar sua capacidade de atingir determinados alvos no mundo. O fato de, nesse momento, vir a calhar contra o ministro Alexandre de Moraes acabou caindo bem para a família Bolsonaro e para algumas dessas empresas de tecnologia que estimularam essa ação e, obviamente, para o governo do Donald Trump. Agora, na prática, isso não deve mudar muita coisa. O ministro Alexandre de Moraes, até onde nós sabemos, não tem investimentos ou grandes atividades políticas e comerciais nos Estados Unidos. E essa é uma ação do governo que ele só teria conhecimento no momento que ele decidisse visitar ou embarcar os Estados Unidos. Então não é algo que traria um impacto muito grande. Fala-se até que ele não tem, vários anos, não tem um processo comum de visita aos Estados Unidos. Então, se ele seguir sem o interesse de visitar os Estados Unidos, na prática isso não vai afetá-lo de forma alguma. E claro, se ele decidisse ir, isso poderia gerar um constrangimento grande, mas não deve passar disso ou ser algo mais robusto do que isso. Mas o que fica é que essa instrumentalização de ataques ou de ações contra indivíduos de outro país, isso faz com que as relações diplomáticas entre, no caso, os Estados Unidos e Brasil, atinjam um nível que há muitos anos não chegava e que exige uma cautela muito grande no processo de negociação para que isso não tome proporções muito amplas e públicas. O governo brasileiro tem, nas últimas semanas, decidido por tomar uma linha não pública, mas sóbria, numa linha diplomática, onde grande parte do que vem sendo discutido com os Estados Unidos não é de conhecimento público. E apenas migalhas são soltadas para o grande público a fim de explicar mais ou menos em que pé essa situação está. Mas, na prática, nós não vemos uma ação muito pesada do governo brasileiro, que, no caso de uma escalada americana, está preparado para retaliar. Nós não sabemos ainda como, mas, segundo muitas pessoas no Palácio Planalto, isso é algo que o governo já vem tratando há um tempo. Vamos ver como que isso vai prosseguir nos próximos dias e nas próximas semanas, ou se a avalanche dos outros grandes eventos na geopolítica mundial, como principalmente a tentativa de acordo comercial entre Estados Unidos e China, vai acabar atropelando essa situação em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e isso vai passar a ser um tema esquecido a um curto prazo. Tiago de Aragão, da Rádio França Internacional, para a agência Rádio Web. Uma hora e 46 minutos, Luciano Coelho. Lívia? Verduras, né? E junto com as verduras tinha uma carga de celulares que estavam sendo transportados ali para o litoral. Agora tem uma outra carreta que tombou. Essa, a primeira foi na BR-343 em direção a Parnaíba. Essa outra agora, carga de gesso. Ela tombou na BR-135, ali na proximidade de Corrente. Então, a polícia foi acionada, esteve lá no local. Encontraram o carro tombado à margem da rodovia. E a polícia foi acionada para controlar o tráfego lá na região. Então, tanto a Polícia Rodoviária Federal como o grupamento da Polícia Militar estiveram no local. Não houve registro de ninguém ferido, tá? Apesar do motorista estar lá quando a carga tombou, peso de pó de gesso. E espalhou boa parte de gesso lá, o asfalto ficou branco. Mas a polícia está apurando agora as circunstâncias nas quais se deu esse tombamento. O motorista permaneceu no local lá. O local foi sinalizado para evitar que houvesse algum outro acidente. E graças a Deus aqui ninguém ferido. Lá naquele lado das verduras com celular, o moço quebrou a clavícula e estava todo machucado. Nisso aqui, aparentemente, nada, foi só o susto mesmo. Aqui, vida que segue. Uma hora e 48 minutos, a Câmara Municipal de Teresina definiu nesta terça-feira os vereadores que vão compor a comissão parlamentar de inquérito para investigar a denúncia de uma dívida de 3,6 bilhões deixada pela gestão anterior da Prefeitura da capital. O grupo será presidido pelo vereador Dudu e terá os vereadores Fernando Lima, do PDT, como relator, Luiz André, do PL, Daniel Carvalho, do MDB, Juca Alves, do PRD, como membros, e João Pereira, do PT, e Fernando Gomes, do Solidariedade, como suplentes. A comissão foi proposta por Dudu, que já presidiu a CPI do Transporte Público em 2021. Na época, os parlamentares apuraram possíveis irregularidades no sistema de Teresina e recomendaram uma nova licitação com empresas de ônibus. A documentação de instalação da chamada CPI do rombo foi assinada por 13 vereadores, 7 do PT, 2 do PDT, 2 do PSD, 1 do MDB e 1 do PL. Além da denúncia da dívida bilionária, a Câmara também investiga os serviços prestados pela Águas de Teresina na capital. Na última quarta-feira, os vereadores ouviram o primeiro depoimento após 2 meses de instalação da CPI. Duas CPIs em andamento na Câmara, né, Lívia? Isso mesmo. Ainda estão apurando aí, colhendo as primeiras informações e aguardar aí a contribuição meio a essa confusão e amanhã com a posse do novo vereador Leônidas Júnior. Mas aí já foram instaladas duas CPIs, uma para tratar sobre a concessão da água e a outra para apurar essas dívidas que só crescem, né, agora. Estavam se comentando em valores que chegam a 4 bilhões de reais. O orçamento do ano da prefeitura, para um ano, a prefeitura para gastar durante um ano, não dá nem 6 bi. Então, acho que 5 bilhões e 600 milhões de reais. Se as dívidas estão chegando a 4, aí vai mais da metade do orçamento. Saber o que não daria para fazer com um valor desse. E para onde é que foi, né? E que foi feito dele. Luciano, a Prefeitura Municipal de Teresina apresentou uma robusta arrecadação nos primeiros 5 meses do ano fiscal de 2025. De janeiro a maio, o município registrou um montante, Luciano, mais, na verdade, de 2,1 bilhões nos primeiros 5 meses do ano. Os dados foram compilados pelo sistema contábil da municipalidade e detalhados no portal da Transparência, Luciano Coelho. Sim, normalmente, os valores de transferências federais, transferências da União, os maiores valores são para as capitais. O valor do FPM, Fundo de Participação do Município, e tem também uma cota de participação do ICMS, além dos impostos municipais, que é o caso de ISS, IPTU, todos esses valores são arrecadados pelo município. No entanto, os valores não fazem frente ao total das despesas que são arcadas pela municipalidade. Por isso, há dificuldade e também o município está pagando 32 milhões de reais por mês, mais de 1 milhão de reais por dia, só de juro de dívida de operação de crédito que já tinha sido realizada. E a prefeitura não pode mais nem pegar empréstimo, porque não tem mais capacidade de endividamento. Recém-empossado como secretário municipal do Meio Ambiente de Teresina, o deputado estadual Bessa Filho revelou que quem deve assumir a sua função como líder da oposição na Assembleia Legislativa do Piauí. Bessa afirmou que o Progressistas articula para que o deputado Aldo Gil assuma o posto. Segundo ele, o partido tem mantido conversas com Aldo Gil com o objetivo de consolidar a liderança da oposição, especialmente diante da aproximação do período eleitoral que tende a exigir maior presença da bancada de oposição. Ouvinte na linha, boa tarde. Boa tarde, Tim Oliveira, Rui Barbosa. Oi, Rui. Você falando aí sobre os secretários, né, que assumiram, os políticos que assumiram as 10 luzes. Pode falar. O pessoal coloca políticos para tratar de assuntos que era para ser técnicos. Já passou do tempo, doutor Silvio Mendes, de colocar político, apadrinhado político, administrar o setor público. Para colocar técnico, que não tem nada a ver com a politicagem. Luciano, meu brother, penduricário, o que significa? Rapaz, pode significar muita coisa. Penduricário jurídico. É, tudo que é um adendo, que não é o que... Não está por dentro do oficial. Pronto. Pois esse tipo de... Que não está dentro do oficial, na justiça brasileira, já duas vezes o valor que é investido na educação brasileira. Você entendeu? O valor dos da justiça brasileira corresponde já a duas vezes o valor que é investido em 69 universidades públicas do Brasil. Pode o país desse para frente com essa roubalheira toda? É, uma lamentação. Um abraço. Outra indignação, como você estava indignado agora, pô. A participação do Rui. Boa tarde. Filho, só permissão, estou retornando a informação para os ouvintes. Tá? Faz no canal de televisão que dois vagabundos acabaram de tomar uma moto de um casal na Tabuleta, viu? Empurraram o casal em cima da moto, tomaram os pertences e a moto pop, viu? É o que eu vi dizendo. É falta de efetivo. Os efetivos, a gente vê mais viatura em avenida principal. No bairro, qual você não vê viatura, viu? O pessoal da Polícia Militar tinha mandado denunciar que não está tendo efetivo nas viaturas, viu? Tomaram a moto de um casal na Tabuleta, passou no canal de televisão há pouco tempo, tomaram a moto do casal e os pertences na Tabuleta, viu? Fábio, obrigado. É, participação do Fábio Brito, muito obrigada. Alexandre da Costa também está sintonizado, mandou até que é o prato dele de comida. Fala aí, Alexandre. Ei, meu amigo Luciano, minha amiga Lília, meu amigo Camelo, Caio. Ei, Aí tem menos uma vaga lá no Hospital Sírio-Libanês, né? Porque o homem aí parece que vai ter que prestar depoimento, aí já sabe, né? Falou em prestar depoimento, o homem adoece das tripas. É coisa complicada isso aí, viu? Pelo amor de Deus. No tempo da pandemia o homem era muito valente, viu? E agora tá desse jeito. Um abraço, boa tarde a todos. Eu não sei de quem que ele estava se referindo, mas ficou o recado aí do Alexandre. Lília, passar aqui mais uma informação da área de polícia. Foi um padeiro e suspeito de assalto. Foi preso. A polícia não revelou o nome, deu apenas as iniciais do nome dele, TRDS. Ele foi preso agora pela manhã. Ele é suspeito de invadir uma residência no centro de Teresina no mês passado. Ele foi flagrado por câmera de segurança durante a ação e agora ele foi localizado e preso. A polícia deu cumprimento a dois mandados judiciais e terminou localizando e prendendo esse homem que era acusado desse roubo que foi filmado pelas câmeras de segurança. Ele estava, na época, armado com uma pistola. Renderam duas mulheres e uma criança. A criança só tinha 2 anos de idade. E levaram tudo que conseguiram pegar lá de dentro do imóvel. Mais ou menos R$7.000 em dinheiro, além de várias joias. Então, hoje, o suspeito foi preso. A polícia puxou a ficha dele. Já tem várias passagens por outros crimes e também envolvimento nesse assalto. A polícia prendeu, muito provavelmente amanhã o rapaz deve passar por uma audiência de custódia para definir se ele vai permanecer preso ou se ele vai ser solto. Infelizmente, ainda tem esse tipo de coisa. Mais uma informação da área policial. Um homem preso ontem à noite, suspeito de transportar drogas. Ele estava no litoral do Piauí, um homem de apenas 28 anos de idade. Também não deram o nome, deram apenas as iniciais. Diz que ele atuava como taxista, mas ele fazia também o delivery de entorpecentes. As iniciais do rapaz, HKPDC. Ele tem 28 anos de idade, carregava uma mochila e fazia corridas ali em Parnaíba, na Ilha Grande, na Pedra do Sal e também em Luiz Correia. E a polícia, quando fez a abordagem, esse rapaz, ele foi pego transportando drogas. Eram algumas porções pequenas que ele levava. Tinha um tablete de maconha, 2 porções de cocaína e também de maconha e de crack dentro dessa mochila. Então, foi abordado pelo pessoal do 2º Batalhão. Já era um serviço de inteligência, a polícia já vinha monitorando. Então, quando a polícia pegou o rapaz, apreendeu com ele ainda um aparelho celular, dinheiro trocado e a motocicleta que ele utilizava aí para fazer essas corridas. Ele confessou que ele ia receber R$200 para fazer essa entrega do material que foi apreendido pela polícia. Então, o rapaz está fazendo os corre aí, mas o corre do jeito errado, né? Esse corre aí só tende a pegar mal e resultar nesse caso como aconteceu com ele. Prisão. Falando em droga, citar mais um caso aqui de polícia. Um homem de 41 anos de idade, um homem, ele foi preso com 41 porções de maconha num ônibus. Ali na BR-020, ele ia para a cidade de Simplício Mendes e junto com ele, ele ia transportando essas porções de droga. Então, ele foi flagrado e terminou aí tendo que responder por tráfico. Foi mais uma abordagem da polícia. Era uma fiscalização de rotina, né? Só que a polícia encontrou uma bolsa com vários invólucros de maconha. Ele vinha de Brasília, ia para Quiterianópolis, mas caiu ali em Simplício Mendes. Notícia de último segundo, com Luciano Coelho. Tudo que é destaque, polícia, política, economia e os bastidores do jornalismo. Teresina FM. Luciano, hoje a notícia de último segundo é diferente, né? Excepcionalmente hoje com a Lília Oliveira. Exatamente, a notícia de último segundo é comigo, porque eu vou dar o resultado do sorteio, isso mesmo. Quem será que vai ganhar o par de ingressos para o show do José Augusto no Teresina Hall do Dia dos Namorados? Muitos ouvintes mandaram que a pesquisa, mandei o link, eles participaram. Muito obrigada pela participação de vocês. Então, vamos ao resultado, Luciano. O ganhador do par de ingressos para o show do José Augusto é o Diogo Bruno. Diogo Bruno. Diogo vai, ele e a namorada, ou quem ele quiser levar, para o show do José Augusto. Isso mesmo, acabei de fazer o sorteio ali na redação e tá aqui o resultado. É o Diogo Bruno, tá aqui o e-mail dele, nós vamos entrar em contato com ele, mas se ele estiver escutando, ele pode entrar em contato também com a gente. Então, as informações, né, Luciano? Ele respondeu ali a nossa pesquisa. Parabéns para ele. E não é pegadinha do coelho, não, mas eu tenho uma informação aqui de agora há pouco. A polícia encontrou mais um homem morto, um adolescente. Já tinha sido um adolescente encontrado morto lá em Floriana. Agora mais um homem que foi encontrado morto nessa terça-feira lá em Floriano. E do lado do corpo tinham lá algumas cápsulas deflagradas de arma de fogo. Então ele pode ter sido morto lá no local onde ele foi encontrado. Várias mortes, viu? Vamos embora? Caçar pra barriga? Sim, Luciano. Muito obrigada pela sintonia e participação de todos. Amanhã o JT2 está de volta às 11h30 da manhã. Até lá. Jornal da Teresina, segunda edição. Seu jornal na hora do almoço. Oferecimento Reve. Peças para toda a linha automotiva. Pediu, chegou. STB Intercâmbio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1812. Fone 869-8166-3797. Ótica Jockey. Sua visão em boas mãos. Endereços: Rua Miosotis, 1091. Jockey. Barão de Gurgueia. No Carvalho Tabuleta. E Rua Davi Caldas, 227. Praça João Luiz. Teresina FM informa a hora certa. 2:04. ZYX 847. Sistema Integrado de Comunicação Limitada. Teresina FM. 91.9 MHz. Facilite sua vida no campo com a Remaf Agrícola. Temos serviço de drones com aplicação de herbicidas, adubos e semeadura de sementes de capim. Somos concessionária oficial de drones agrícolas X-Mobots e DJI Agricultura no Piauí e Maranhão. Com assistência técnica autorizada, revenda de peças e treinamento de pilotagem. Além de sementes, medicamentos e rações para o seu rebanho. Fale conosco pelo WhatsApp 86-98194-4047 ou faça-nos uma visita na Avenida Miguel Rosa, 5515. Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar. É você bem informado de hora em hora. Por aqui, Diego Soares. Ótima terça-feira. Vamos às informações. Suspeita de negligência. Menina de 5 anos morre após ser atingida por portão e receber alta hospitalar. Sofia Emanuele, de 5 anos, foi levada ao hospital após um portão cair sobre ela durante uma brincadeira. A Polícia Civil apura suspeita de negligência. O hospital afirma que irá reavaliar as condutas no caso. A tragédia aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mãe encontra rato morto na fralda de bebê. O animal estava embaixo da primeira camada de tecido, ou seja, provavelmente é um problema que veio de fábrica. Matheus Cunha terá o quarto maior salário do Manchester United. Reforço para a próxima temporada, atacante brasileiro chega valorizado ao Old Trafford. Flamengo iguala melhor início defensivo nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Fla repete feito de São Paulo 2007 e Ceará 2010, ao sofrer só 4 gols nas 11 primeiras rodadas. Este foi o nosso Giro de Notícias. Comigo, Diego Soares. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações para você. Uma ótima terça. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. Teresina Pop, oferecimento. Arte dos Pés, referência em podologia no Piauí há 30 anos. Agora, sua tarde muito mais animada. Teresina Pop. Teresina Pop. like the time to